Quando a cidade imita o sertão, temos Santo Antônio, um casamenteiro, São Pedro, um chapeiro e o meu São João. A pelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. A pelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. Entra na festança com satisfação, treina a igualdade nas festas juninas. Até as campinas arrastam pé no chão. A pelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. A pelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. Batata assada, pipoca e quentão, e de vez em quando corre o fogueteiro. Lá para o terreiro pra soltar rojão. A pelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. A pelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão.